originalidade da sua recordação. É Pop Saudade. Traduzindo, Pop Saudade é a sua recordação original. Vem dizer pra mim, quero te escutar. Sua voz macia, doce como lá. Agora, Bruno. Teu sorriso lindo, para me dizer que meu coração sente o teu prazer. Na hora. Então! Então vem, como um passarinho. Toda rapaziada cognitiva aí do Camaradas Lanche. Melhor lanche aqui da região do Juruna, tá, gente? Gamarra Lanche, perdão. E também a galera do União, obrigado Priscila, o Nenê, a Karina, a Tiana, também a Vanderleia. É isso? Tá com a gente, vamos lá. E aí? Saudade. 3D. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Vem dizer pra mim, quero te escutar. Sua voz macia. Obrigado, Chama. Obrigado, Marcelo Cão. Teu sorriso lindo. Pop Saudade. Que meu coração o teu prazer. Então vem como um passarinho, vem me dar carinho, quero te amar. Doce mel, escuta o que eu te falo, vem ficar do lado. Pop Saudade. Que é firme mesmo. Cansei de ser um brinquedo em sua mão. Decida de uma vez. Quero um sim ou não. Vaqueiro Léo, curtindo um só de boa. A saudade 3D. Vamos lá! Não consigo entender esse amor que você diz que sente por mim. Fica tão pouco comigo, quem ama não faz assim. As amigas do Shopping, mais uma vez aqui no Pop Saudade, né? Obrigado, tá, meninos? Vamos lá. Quero sim ou não. Pop! Se não me quer, deixa em paz de vez meu coração. Me deixa! Me queira ou me deixe, essa é minha condição. A máquina do tempo. Preciso de amor. Me queira ou me deixe, essa é minha condição. Preciso de amor, mas de amor verdadeiro. Não quero ilusão. Fala, preto! A só de boa! Eu fico preto, é da velha guarda aí do Pop Saudade. Nos caras que eu tenho carinho, respeito muito grande. Vamos lá! Dia 15 é perto do setor dele, dia 16, né? Não consigo entender esse amor que você diz que sente por mim. Fica tão pouco comigo, quem ama não faz assim. Júnior Socorro, Júnior Socorro. Companhia do DJ Betinho do Marajó, tá com a gente, olha. Se não me quer, deixe em paz de vez meu coração. Pop Saudade 3D. Me queira ou me deixe, essa é minha. O amor da vida dele. Preciso de amor, mas de amor verdadeiro. Não. Bora, Pique! Bora, Maurinho. Me queira ou me deixe. Seu amor! Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar, amar. Qualquer coisa faço pra... Chielo na área, meu irmão! Eu quero mesmo é te cativar. É só você, oh, Chielo, me completar. Pois seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasta até no chão. Vem, vem, vem, vem. E aí? Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Juro que tentei te esquecer. Pop Saudade 3D. Consideradas da 25, fechadas com Pop Saudade. Pop Saudade 3D. Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar. Bora, Bruno, bora, Xanda. Qualquer coisa. Daqui é internacional, né? Eu quero mesmo é te cativar. É só você quem pode me completar. Pois seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasta até no chão. Vem, vem, vem, vem. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Pop Saudade. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Chega aqui, Diego Israel. É do Nelson. Alô pra galera, tá com a gente nessa parceria gostosa hoje. Aqui da Florentina, tá, gente? É um prazer muito grande. Chega junto, Israel. Seu corpo aquece o meu frio. Seu beijo. Beleza, Paulinho, boy. Alô, Betinho de São Sebastião da Boa Vista. Um abraço pra você, garoto, com muito carinho. Fala, Odilon. Um abraço pra você, bora! Paulinho, sucesso! Florentina é o Pop no Jurunas! Vem-te embora! Vem que tem, vem! Vem que é o Pop! Entre eu e você, o dia entra na noite, eu totalmente em você. Bora, meu quê? Inici, vai e vem, explodimos de amor e prazer. Mais quente do que assessor, Jorge Motoqueira. Alexandre do Whisky. Até o Dodô do Rubi tá na área, ô Jorge. Que a vida pode me dar. Eu amo meu todo, mais que tudo. Que a vida pode me dar. Eu. Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal, meu amigo e meu amigo legal. E tudo, tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. Tá completo o time dos Paraíba, Cielo, João, meu irmão. E é certo e coisa e tal. Bora, Dodô do Rubi! Lady Chocolate. Recordando. Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Dá-lhe porquinho. Diz a lenda que o primeiro amor a gente nunca esquece. Faz tempo que eu não vejo mais você. Faz muito tempo, bora. Só que Pop Saudade. Pop Saudade. Mas é que a gente era jovem demais. E a gente brigou. A gente brigou. Leva o chapéu. E eu te perdi. Pop, pop. O tempo passou. Os amigos do União Futebol Clube estão com a gente também. É Ramon do Gelo. E você? Você foi o meu primeiro amor. Mas é que a gente era jovem demais. Pop Saudade 3D. A gente brigou e eu te perdi. Rapaz, esses 15 dias promete aqui no Pop Saudade. Acho que vai ter novidade aí pra nossa família, hein? Será? Será, meu quê? É? Você foi o meu primeiro amor. Sou passaro errante, sigo chego a te buscar. Numa ânsia louca, mas consideradas, te beijar tua boca, outra vez te amar. Amigo Dalton Pop, lá no Super Pop Live. Vamos fazendo uma vingina aqui no Pop Saudade. Ele veio matar a saudade. Viver. Viver sem você, já vi que não dá. Me ama, vive até me engana. Se rosca meus braços, me mata de amor. Me ama, vive até me engana. Se rosca meus braços, me mata de amor. Nosso amigo Jonathan, também a Márcia, a Milene, aqui com a gente, obrigado. Tudo é solidão. Ela fala assim, olha. Você! Você me faz tão bem, o que ninguém sabe fazer. Sabe fazer. A desconsiderada fala assim, eu tentei me acostumar. Viver sem o pop! Viver sem você. Já viu que não dá, né? Já vi que não dá. Me ama, Pop Saudade. E até me engana. Se rosque meus braços. Bate o Lauro, Angino, Gajal Talento. Eu conheci. Um garotinho. É um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. No segundo eu vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada para ele poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não quis nem saber da minha mamadeira. Contei pra mamãe, eu até gaguejei. Sacrifica cupido. O meu coração agora está perdido. Sacrifica cupido. O meu coração agora está perdido. Sacrifica cupido. O meu coração agora está perdido. Segura! E parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada para ele poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não quis nem saber da minha mama. Naldo e Anjinha, o casal talento no Pop Saudade 3D. O meu coração agora está perdido. Sacrifica cupido. O meu coração agora está perdido. Bora fazer um pouquinho de covardia, bora. O meu coração agora está perdido. Ah, ah, ah, ah, ah, essa não, covarde. Lentinho, vai. Um toque, um desejo, sol sempre vivo. Por esperteza, ela fala ao meu ouvido. posso sentir seu toque macio. Pop Saudade. Diz que me quer bem, traz o rosto sobre o meu. Mas já cansei, feio o meu coração. Ontem mais que hoje, te quis com paixão. Eu fito seus olhos lindos que muito amei. Bruno e seu amor Sandra dos Covardes 3D. Eu empolguei. Vamos lá, vamos lá. Horas muito mais ela fica em tantos meus. Estou preso então como ninguém. Joga com a vida. A Jamelonja também é Lúcio Vigino, meu grande amigo da Auto Pop, lá no Super Pop Live. Vou matar a saudade aqui no Pop Saudade hoje. Um abraço, meu irmão. Saiu-me das mãos. Agora tá com a gente também, o presidente aí dos mototáxis dos Jurunas. Um abraço. Alexandre Duiz. Tá chegando a Valentina. Você mesma fez o último lance e não apostou em mim como um todo, um pouco nem Alexandre do Whisky. Talvez está como frio que apaga o raio. Dose de veneno sem coração. E eu sozinho irei a buscar liberdade. E ao achar vou tirar de inteirinha do meu coração. Hoje já cansei. Ontem mais que hoje, eu sei, te quis com paixão, te quis com paixão. Jorge Motogueira, para mim o que é Jesus. Vire meu coração. Tá chamando a visita hoje também da Carlinha, das danadinhas. Pode agora sim, Carlinha. Seja bem-vinda aqui no Pop Saudade. Sinta-se à vontade. Hoje, já fechei então meu coração. Pop Saudade. Amigo Boiô, rei do peixe do velho peso, tá aqui com a gente, Boiô. Como é que o nosso amor passou tão de repente? Sei um adeus e eu. Pop! Pop Saudade. Tão sozinho aqui a esperar. E agora fico tão triste, pois tu nada existe sem seu amor. Vem, não fujas de mim, meu amor, meu grande amor. Espero volte. Pop Saudade. 3D, depois dos meus braços a te chamar está. Vai, ela vai, cheira. Eu querendo abraçar o seu corpo com paixão. As amigas do show aqui com a gente, bora, Alessandra, Janaína. Janaína 3D. Janaína, ela tá fechada com Pop Saudade. Bora, Dodô! Agora. Liga, presidente, também dos fã-clubes aí do Rubi Saudade. Fico tão triste. Para os Paraíbas. Pois nada existe sem seu amor. Meu amor, meu grande amor, espero que você volte. Pop, pop, pop, saudade. Saudade. A te chamar, estou querendo abraçar. Dá-lhe sorri. Passou, passou, né, meu irmão? Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Não faz mistério. Eita, coleguinha, bora, Joelma. Vaqueiro Léo tá com a gente também. Lindo chocolate. Lado do Dash da Lúcia. Casal considerado aqui do Pop. Olha. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tem que entender. Os Paraíbas do Pop Saudade 3D. O resto tanto faz. E aí? O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Quebra esse gelo. Dá um beijo, com você eu vou fundo do que der. Que vier. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Você aqui do Juruna. Eu e você, o resto tanto faz. Sempre te amei, do começo ao fim. Pop Saudade 3D. Mas não foi tanto assim. Tem que entender, deu uma chance. Não me olha assim, não. Mas não me olha assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito. Nem tem porquê. Fala pra ela ou pra ele. Amo você. A super máquina do tempo. Tudo o que der. Thank you. estou sempre em sua vida. Rapaziada do União Futebol Clube aqui com a gente também, obrigado. Vamos lá. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não, cuidado com histórias de revista. Pop Saudade 3D. 3D. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor. De outra previsão, mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não, cuidado com histórias de revista. Eita, que até o Bilu entrou na roda. Nossa realidade é diferente. Fala pra ela assim, ó. Eu amo você. Pop. 3D. A ideia de não ter você no meu coração está escrito assim: o amor, o amor, irmão, o amor. Nunca vai ter fim. A máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Nunca vai ter pop, pop, pop. Saudade. Pop Saudade do Juluna. Vamos lá. Eu me dediquei demais no amor. Disse que carente assim precisava como eu. E flores vi então surgir o sol. O sol nascer como a canção que chega e faz feliz mil corações. E assim sonhei demais, mas tão breve. Breve você vem dizer que gosta de um outro alguém. E não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. Sou tão simples e tão simples é a solução. Não é masoquismo hoje gostar da solidão. Sou tão simples e tão simples é a solução. Não é masoquismo hoje gostar da solidão. Pop Saudade. Saudade 3D. Eu me dediquei demais no amor que eu vi nascer. Pois você disse que carente assim precisava como eu. E flores vi então surgir e o sol nascer como a canção que chega. Feliz mil corações e assim sonhei demais, mas tão breve você vem dizer que gosta de um outro alguém e não olha pros meus ideais.

saudade dá valor. João Paraíba, o cielo! Joel das coleguinhas. E o vaqueiro Léo, Léo, Léo. Coéquio. Pop! Pop! Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là, ci sei tu per me. Every time I look. Luciana na coleguinha. Sobe aqui, DJ Denise Neri. Chega aqui, covarde. Sua parceria gostosa. Neri Som e Pop Saudade 3G. E a gente recebe aqui em nosso cabine, nosso comando, DJ Denise Neri. Uma das vozes femininas. Eu tiro o chapéu aqui do estado do Pará. Denise! Anything you want, you got it. Anything you need, tá vendo? You got it. Saudade, you got it. Para o Dilon, presidente dos mototaxistas, brevemente do sindicato. Wellington, do Belo Sul, também com a gente. Camara Lanches, galera toda reunida aqui. E os fã-clubes, hein? Do Pop Saudade, todos reunidos. Que lindo, viu? Essa parceria que vocês fazem aqui com a aparelhagem Pop Saudade. Quem sabe um dia o Nelson vai ter isso aí. Beijão no coração de cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe imensamente. Simbora, meu DJ! Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Obrigado ao DJ da Engenharia. Na verdade, é o recomeço de trabalho que começou há 3 meses atrás. A gente vem crescendo o número de nossos seguidores. E a galera da velha guarda também voltando os pouquinhos. Obrigado, tá, gente, pelo carinho a todos. É o Pop sob nova administração agora. Dá valor, ela viaja, meu irmão. Casal Sandro e Bruno. Sun down all around, walking through the summer sand. Pop Saudade. Waves crash, baby, don't look back. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Paulinho Boy, vai, covarde, acaba comigo, machuca o meu coração. E aí, Jurura? Saudade, a super máquina do tempo 3D. E Sheila, este casal é 3D. Gachechou, a Botoqueira Jorge, o Alexandre do Isca, o Doutor do Rubi, a Carla, a Carla, a Janadinas, Dona Dina, é Dona Dina! Vai! Pop Saudade. Les têtes fous comme un jeune chien. Mais par ici, les gens l'aiment bien. O gago da pista negra é a Lady da Natura. É lembrado. Um abraço, covarde, vai. Top 3D. 3D. Que meu irmão. Bagulho doido agora. Mas que não jamais su partager o secret de sua nuit. Deixou ele na fuga hoje, olha. Lorsqu'il vous disait, je suis amoureux, ce n'était pas vraiment sérieux. Gago da pista negra, Hélène da Natura. Ellen do Transporte Alternativo. Ela é Pop 3D. Bora sim. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Ele é fou. O Edilson só na mania aí no bar, meu irmão. Vamos lá, família! De tomber o ciel, son univers, n'était pas sur terre. On aurait dû s'en douter, pourtant moi qui l'ai connu. Tout raconté, je me l'aurais sûrement pas cru. Dans son histoire, moi je n'aurais vu. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Estamos fazendo uma vigida aqui no Pop Saudade, lá no Super Pop Live da produção. Vem matar a saudade, velhos tempos, né? Aí, Dalton, um abraço pra você, meu irmão. Mais uma, vai! There is a rose in Spanish Harlem. A red rose up in Spanish Harlem. It is the special one. It's never seen the sun. It only comes up when the moon is on the run and all the stars are gone. A maior e melhor estrutura de saudade. Pop Saudade 3D. It's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and green. There is a rose in Spanish Harlem. A red rose up in Spanish Harlem. With eyes as black as coal that looks down in my soul. It starts a fire there and then I lose control. I'll have to beg your pardon. I'm going to. Nosso amigo doutor Denis, que deu um sal aqui com a gente, obrigado. Vamos lá. Bye. Thank you. Pop Saudade. Pop Saudade. Pop. 3D, BB. Vai, Vaqueiro Léo. Mostra como é que a gente faz. Aí, Dudu. I'm going to pick them rose and watch her as she grows. In my Pop Saudade. La la la. O Covarde falou que vão até 4 da manhã, meu irmão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Cadê com a Guilha? Segura. She's a model and she's looking good. Pop Saudade 3D. A Máquina do Tempo. Bora, Ellen. Ellen Brado, qual é o valor? É, meu irmão. O gago da bicha negra. Vamos lá. Os teus olhos me ilumina todo. Me falas e perguntas bem baixinho se te quero um pouco. Me abraças e tuas palavras são tão. Amanhã chegar, vou te esperar sorrindo pra te dizer feliz que te desejo tanto. Amanhã quero te dar amor igual a uma rosa quando sol. Eu te direi, quase a meia voz, tempo nessa noite que é só nossa, não demora a passar. E a produção? Apaga essa luz, que eu tenho tanto amor pra te dar. Papi! Eu te direi, quase a meia voz, tempo nessa noite que é só nossa, não demora a passar. Lini Chocolate! Apaga essa luz, que eu tenho tanto amor pra te dar. As amigas do shopping, toma área, vamos lá. Brisa como dia iluminando tudo. Me beijas e a ternura de tuas mãos me acaricia todo. Olha o Destino Saudade, bom dia, o rei do ventilador, tá aqui com a gente. Eu te respondo então, quando amanhã chegar, vou te esperar sorrindo. Pra te dizer feliz que te desejo tanto. Amanhã quero te dar amor igual a uma rosa quando forte brilha. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, saudade. E eu? E eu? Eu te direi quase a meia voz, que o tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Apaga, vai! Apaga essa luz, que eu tenho tanto amor pra te dar. Pop Saudade! O tempo nessa noite que é só nossa não demora a passar. Apaga essa luz, que eu tenho tanto amor pra te dar. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois parti. E agora vem você, e agora vem você, querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa como você fez. Mas agora não. Pop Saudade. Agora não, agora não. E o quê? Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Não estaria chorando. Pega, meu irmão, o filho tá formado. Darte, Dodô e Alexandre do Whisky. Valeu, Lu. Te mete. Ainda estava o. Fala, meu, que é Jesus, motoqueira Joyce. Momentos de amor. E o quê? Todo meu carinho. Pop Saudade. 3D, bebei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você, Pop Saudade, querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa como você fez. Vamos, Paraíba, escola Guilha. Mas agora não. Pop Saudade 3D, fazendo show pra meu família. Está fechado, o covarde da saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. E agora vem você. Vem, que essa noite é pra nós. Sóis na magia do amor. Vem, deixa o fogo chegar. Será que o Covarde tá precisando, meu irmão? Manda pra cá, manda pra cá. Todo esse calor. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, sem se importar com a vida lá fora. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Obrigado, meu presidente, o João Tadax. Aqui do Jurunas, obrigado, hein, meu. Sem ter medo do fim. Vem, esse amor. Agora sim vai dar tejão. O energético amendoim. Vem, traz o sonho pra mim. Vem, esse amor não tem hora. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, agora, sem se importar com a vida lá fora. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Deixa a paixão tomar conta de nós. A super máquina do tempo 3D. Sem se importar com a vida lá fora. Deixa a emoção esconder. Chama no Pop Saudade. Do Ponte Show, antiga Fazenda Show. Domingo Bob Saudade. Sem ter pressa de. Lá no Pato Macho. Nosso clube. Vamos lá. Ponte Show sábado. Deixa a paixão tomar conta de nós. Bora dar sábado. Saber. Arte Lúcia. Lá no Domingo Bob Saudade. A gente tem um carinho muito grande. Meu amigo Dodô, do Rubi. Os Paraíbas vão invadir sábado. Deixa a emoção esconder. É Bob Saudade. Pop Saudade, Nelson. Essa parceria gostosa aí, meu irmão. E aí? E aí? O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca. Edicreia para Paulinho Show. Obrigado. De vontade de tocar a eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se enfrentam numa luta de amor. Eu sou teu, você é minha. Tenho agora o que eu não tinha. Telepatia está na linha. Ouve o que eu vou falar. Sabe o que eu queria? Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Pop Saudade 3D. Partilhar das alegrias dia e noite, noite e dia. Colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Pop Saudade. A vida é uma roda gigante. Uma hora gira, você tá lá em cima. Outra hora essa roda gira, você tá no meio. Outra vez você tá embaixo. Basta você esperar porque tudo é no tempo de Deus. Pode ter certeza. De manhã, quando abro a porta, e o sol me encandece, é o teu rosto que aparece. Aonde? Nas nuvens claras lá no céu. Lady da Natura, o Gago da Pichadeira com a gente. É lembrado! Para ela aí. Quando eu me deito, Pop Saudade. Eu adormeço, quando desperto me entristeço, como é ruim sonhar. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante, e ficar eternamente dentro do teu coração. Partilhar das alegrias dia e noite, noite e dia. Colher nos campos a máquina do tempo, a super máquina do tempo. Pegar em tuas mãos. Bora recordar. Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade que você me dá. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal é o Gago da Pista Negra. Eu só via você. O homem do asfalto e do meu. O meu toca-fita ligado. A nossa. Alexandre Luiz, tá chegando a Valentina aí, meu irmão. Com muita saúde, em nome de Jesus. Nas curvas da noite, chorando eu sofria. 3D. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Deste alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Pop Saudade. Partindo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Olá, Alan! Cheira. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Este alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor. Vaqueiro que Léo, curtindo só de boa. A e saudade 3D. Vaqueiro Léo, ele dá muito valor, te curtiu o Pop Saudade também, obrigado vaqueiro. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Alô Jurura! No fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança esconder. Aí o doutor gosta. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Solta, doutor! Solta, meu irmão! Solte a menina que ainda existe em você. Fala, Paraíba! As coleguinhas. As amigas do show até o final, os covardes. A sua história é tão